Game Track Podcast. Estamos começando mais um Game Track versão Pocket. É verdade, olha só, a gente tá aqui na versão Pocket, né? Versão Pocket. Oh, cuidado aí, cuidado aí. Não é XY, mas é Pocket, tá ligado? Pequenos Game Tracks, enfim. E essa versão vai ser um pouquinho mais rápida, vai ser mais correlacionada a recados em geral e pouca música, mas... Vai estar tocando música na abertura e no final, né? No meio... Sim. No começo... A essência continua. É isso aí. Na verdade, a gente tá aproveitando pra fazer essa versão em Pocket, né, Snake? Por causa que a gente ia lançar a versão Versus, a final do blog Versus agora, mas ficaria meio corrido, né? É verdade, ficou meio corrido em cima da hora, preparativos pra muitas coisas, né? Sim, mas vamos aproveitar aqui e já vamos informar quem são os nossos finalistas, como os vocês já sabiam da última edição do Versus, era De Martini e o resultado entre Kiliano e Johnny, né? Johnny venceu por 2-1, então Kiliano não está na final, quem está na final é o Johnny. Então, Johnny versus De Martini na final, na próxima edição aqui do Blog Versus. E lembrando, uma coisa bem importante, né, cara? Se você comentou em qualquer um dos episódios do Versus, você vai estar participando do sorteio de qual jogo, Snake? Vai estar participando de Torchlight 2! Torchlight 2, cara. Tipo, dos mesmos criadores, digamos assim, que saíram da Blizzard e formaram estúdio independente. Então fez um jogo bem Diablo, só que mais cartunizado, e a gente prefere ter ele do que o Diablo 3, hein? Olha só. Haters gonna hate, mas ainda aí a gente tá aí pra isso. Sim, sim. E lembrando que o finalista, né, quem ganhar, né, a vitória lá do Blog Versus, vai ganhar o Deus Ex Collection. Tava quase esquecendo aqui, faz tempo que a gente falou que qual que era a premiação, né? Deus Ex Collection pra PC, né, versão Steam. Me diga, você andou passeando aí pelas internet, o que você andou fazendo? Cara, eu ando passeando pelas internet aí bem, de forma bem bonita. A primeira forma bonita que eu posso falar aqui foi a participação que eu fiz na Overkill 37, que foi o assunto, o videogame e você. Eu só coloquei na pauta aqui o vídeo e você. A TV e você. A TV e você. O videogame e você, na verdade, não foi só eu que participei dessa edição lá, foi o pessoal, parceiros aqui, foi o Johnny, foi o Maginho, o Slash Rick, um monte de gente bonita aí, que é o Kodoshi do Cidade Gamer, enfim, participou um monte de gente bonita lá, então confira, o Kiliano mesmo participou. Então a gente tá lá, o Matheus, ele fez uma ideia bem bacana, assim, ele fez algumas perguntas, então eu fui colocando pra cada bloco respostas diferentes, né, sobre a relação que a gente tem no dia a dia com o videogame, se a gente já perdeu o namorado por causa disso, sabe como que é, né? Então, confira lá nossas opiniões, e também, cara, no hype aí, pra quem acompanha a série How I Met Your Mother, né, eu fiz a participação no podcast número 55 do Projeto X Podcast, olha só, primeira vez que eu participo lá, foi Project muito bacana, foi muito bacana, cara, faz tempo que eu não participava de uma gravação que durava mais de 2 horas e meia, mas esse Projeto X é de tudo? Eles fazem de tudo. Lá tem sobre anime, tem sobre games, tem sobre quadrinhos. Então, é bem bacana. Até o pessoal lá do Projeto X, o Cabeça, o Mugi, eles já participaram lá do Incrivelnautas, né? Que é um dos nossas atrações do canal do YouTube, né? Eu já matei algum deles, será? Já matou algum deles. Ah, então eles já te mataram. Só pra lembrar uma coisa bem off aqui. Lembra que a gente teve o primeiro campeonato da Liga dos Astronautas? Sim. Eles eram o Have Fun. Então assim, podemos aproveitar aqui pra falar também do nosso canal do YouTube, né, Snake? Temos agora um canal do YouTube afiliado, ou parceiro, ou não sei como que fala aí. Partner, pode falar em inglês. Partner. É do Machima. Olha só que bonito, hein? Olha só, estamos ficando importante. Agora podemos gerar mais conteúdos, coisas mais bacanas, sim, mais legais. Sabe o que é bacana? Que é bacana. Muita coisa que é publicada lá acaba não aparecendo no blog. Então, no sábado, sempre vai ter o resumo da semana do Leve Mais. Seja em relação aos posts que foram publicados no blog, tanto em relação aos vídeos que foram publicados só no canal. Então, vocês vão ver tudo também no próprio blog, olha só. Ó, que legal, hein? Sim. Tudo pra melhorar pra vocês e pra vocês nos ajudarem a divulgar. Claro. Olha só. Falando dos vídeos aqui, a gente tem várias atrações lá no nosso canal, né? Começando pelo Incrível Nautas, que a gente já tá seguindo firme e forte, né, cara? Firme e forte, dando porrada em todo mundo. E vamos fazer esse negócio crescer nesse país, sim, que vai ser muito show de bola, cara. Então, pra quem não sabe, Incrível Nautas, a gente faz uma série de vídeos, às vezes de partidas que a gente fecha entre os nossos amigos ou partidas contra a internet no jogo Astronauts, né? Astronauts, né, cara? Que é muito foda. É muito bacana, cara. É um MOBA, assim... A gente já até discutiu aqui. É, a gente já discutiu, vai estar linkado também o cast aí que a gente que fez um especial só dele, né? Sim. Comentamos aquilo que a gente gostava de jogar, os personagens, a trilha sonora que também é fantástica. Dá uma olhada lá também nas nossas partidas, vai que você gosta, vai que você compra. Todo mundo fica meio que, acho que, com preconceito, né? Que tudo é... É que é MOBA, né? Que a galera fica, ah, não, é MOBA, é diferente. É não. MOBA e tem que pagar. Ah, mas o LoL é de graça, cara. Só que a diversão que o Astronauts proporciona, não é a mesma que o LoL, hein? Sim. Já vou te dizendo. É totalmente despretensioso, é bem lightzinho, tem aquela complexidade, mas é bem mais aquela peladinha que você se diverte do que aquele campeonato chato que você acaba se irritando no final das contas, não é verdade? Sim, é bacana por conta disso, porque você pode se divertir bem de boa, você pode jogar contra bot, então você pode... Tudo bem que você pode jogar contra bot no LoL, mas tipo, você pode tipo, se divertir com seus amigos bem fácil, então só clica e entra na partida e GG, né? A outra atração que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube é a Continuous Game, que eu estreiei com um jogo chamado Shelter, um jogo independente, só que eu vou demorar um pouco pra lançar o episódio final, porque o jogo tá dando bug, eu até entrei em contato com os desenvolvedores lá pra ver o que pode ser feito, e eles não conseguiram resolver ainda, mas enquanto isso, já tô abrindo uma nova jogatina de Mafia 2, do DLC Jimmy's Vendetta, que vai sair amanhã, né, ou hoje, ou antes dessa publicação, dependendo, cara, é tanta loucura assim que a gente acaba publicando antes, mas enfim, essa semana vai estar a nova, digamos, série de jogatinas no Continuum Game, né? Então a gente também tem nosso Jogatina Plus, né? Essa semana a gente teve eu e o Rodite, na verdade o Rodite jogando e eu comentando sobre Tomb Raider, e na semana que vem vai ter o que, Snake? Vai ter eu jogando Tony Hanks. Tony Hanks. Viado, você colocou de verdade. Não, tá Tony Hawks ali, você tá louco? Tá escrito Tony Hawks. Não, mas a dislexia, desgraçado. Eu lembrei ainda do Tony Hanks. Mas enfim, Tony Hawks, né? O versão em HD na Steam, tá muito legal também, bacana, dá pra matar saudades. A gente fez o verso lá, desculpa quem ganhou. É, vai ter que ver quem ganhou, quem tava mais treinado, mais qualificado. É alto tombo maroto lá, né? Mas enfim, outra coisa. Desafiando que... a lei da gravidade, foda também. Sempre, né, cara? Esse jogo é uma desgraça pra físicos, né? Eu só fiz, mas foda-se. Bom, outra coisa aqui que a gente tem também é o do fundo do console, né? Onde o Madruga sempre traz aquelas pérolas de formatos de jogos, né, cara? Sempre tem coisa bizarra lá no meio. Meu Deus do céu, como que alguém financia esse tipo de coisa, né? É, pra você ver como que existe merda no mundo, né? Pior que a Rule 34 lá não existe, né? É. Se existe aquilo lá, vai existir jogo ruim. E pra você que acompanha a coluna Recoil, que é em formato de texto aqui no Level Mais, agora existe Recoil ou um vídeo feito pelo Grafa lá sobre jogos de temáticas militar ou também só FPS. Então, provavelmente o Snake aparece lá de repente aí, né, Snake? No futuro não muito distante, uma galáxia tão próxima. Quem sabe quando a gente fizer vídeos de Battlefield 3 ou de TF ou daquele novo, aquele jogo do criador do CS, lembra? Que eu mostrei. Pô, cara, achei bem louco aquele jogo, cara. Qual que é o nome? Tactical Intervention. Não é assim. É, intervenção tática. É. Que seja. É, versão brasileira. O Ebert. E ele é free to play na Steam. Se você quiser jogar, vai estar aí na linkada ou você procure. Você que se vira. E também a última informação a respeito do canal aqui é que em breve a gente vai ter o Papo de Noob Play. Olha aí, o Diti vai arriscar junto com o Madruga e a Bia, cara, jogar aí, cara. Ai, Jesus, o que vai dar disso? É, a princípio parece que eles vão fazer sobre jogos cooperativos, né? Eu espero logo de cara aí um Left 4 Dead. Se não começar, vai perder uma boa oportunidade, né? Que Left 4 Dead em galera é muito massa, né? É, isso daí eu acho que eu já joguei uma vez, cara, mas dá pra se divertir bastante com isso daí. Eu não gosto muito de jogar muito porque eu acabo enjoando, entendeu? Porque é sempre a mesma coisa, entra na safe house, etc. Aparece um monstro especial aqui, etc. Mas mesmo assim, dá a empolgação da coisa. A empolgação. Bom, vai lá, Snake. Próximo recado aí, cara. Então, pra quem não sabe, além do Game Track, a gente tem o Papo de Noob, que é nada mais nada menos do que uma conversa despretensiosa de bando de noob. que não sabe o que tá falando, quer dizer... Você participou faz tempo, né? Não, faz acho que uns 3 episódios aí deles que eu participei do Game Show, que foi um fracasso. O Snake foi o pior jogador do universo, cara. O pior, nas próprias palavras do Madruga, né? Eu quase ganhei o troféu ejaculação precoce, porque começava a partida, eu já saía. Eu já era perdia. Você e o Tyra, cara. Você fez um ponto, depois no final você até se deu bem lá contra o Gabriel, mas já era tarde demais, né, cara? Não, mas o Gabriel também, pelo amor de Deus, hein? Por favor, né? Outro podcast que a gente tem aqui também é o perfil do Invocador, né? Um podcast exclusivo pra League of Legends, feito pelo Grafo. O último episódio aqui foi uma entrevista com Bolha Rocks, que é um dos youtubers aí mais presentes aí do cenário brasileiro em relação ao League of Legends. Então confira também esse formato, tá bem bacana lá, tá bem engraçado. Estou comentando sobre como que surge o canal, como que surgiu o interesse a respeito desse jogo, né? Além disso, pra finalizar os recados aqui, antes da gente entrar rapidão do que a gente tá jogando, né? Só pra gente encaixar umas músicas bonitas aqui. A gente tá com dois novos colunistas aqui no Level Mais. Um deles é o Thiago Sulfite. A 4 ou a 3? Cara, esse Sulfite deve ser próximo a 4, hein? Então, ele tá com a coluna Chipshot. Ele falou, a primeira publicação dele aqui foi sobre reviews, né? Quantificando o inquantificável. Olha só, quase eu erro aqui na dislexia. Isso daí tá com cara de nome de TCC. É, tá, né, cara? Isso aí é bem nome de TCC, mas tá bem bacana lá o texto que ele discute sobre o que que é da nota, qual que é a especulação que é gerada por trás de notas. Falou sobre a Metacritic, sobre o pessoal que foi despedido porque deu um review errado, diferente do que a pessoa queria. Enfim, é louco. Vamos conferir. E também o Matheus, né? Ele tá falando sobre uma Baldur's Gate, a Enhancement Edition, que ele fala na coluna lá, Re-Up. Então eu confiro lá também sobre jogos mais clássicos, né, de RPG. Falando em Baldur's Gate, só um comentário totalmente aleatório. Antes de saber que existia um jogo do D&D chamado Baldur's Gate, o nome do meu personagem era Baldur. No D&D. Que sacanagem. Isso que é mais zoado, assim. Não, qual que é o nome? Peguei e passei o nome de uma rua. Ah, Baldur. Beleza. Vou usar como Baldur. Aí, 2 dias depois que eu joguei, eu olho lá e vai lançar Baldur's Gate. Que porra é essa? Bom, passados os recados aqui, lembre-se, próxima edição aqui vai ser o Versus, então votem. A gente depende muito do seu voto pra que a gente descubra quem vai vencer o Blog Versus aqui e ganhar o... Quem vai ser o merecedor. Merecedor, do, né, do... Do grande troféu ex-deus. Ex-deus, né? Deus é. Collection. E também, se você comentar, lembrando, comentou, qualquer um dos posts de podcasts Blogverse vai estar concorrendo a Torchlight 2. Bom, Snake, vamos fazer aquele momento rapidão aqui, só pra gente falar o que a gente tá jogando, né, cara? Vamos falar rapidinho. Eu, começando, vai ser realmente com o advento da jogatina Plus. O último jogo que acabei brincando foi mesmo o Tony Hawk, o HD Edition. Uhum. Muito bacana, cara. Deu pra se divertir, vocês vão ver no jogatina, né? Mas a única coisa que eu fiquei triste, cara, é que não tinha o Bob Burnquist, cara. Tinha até o Sandro Dias, né, cara? Acho que, se não me engano, nos primeiros tinha o Sandro Dias, né, se não me engano, e... Ou era o Não, tinha até o Kelly Slater, lembra? Nossa, tinha uma galera, assim, que era das antigas mesmo. Eu acho que eles tiveram que relicenciar tudo, né, cara, pra ter, de fato, no jogo, na versão HD, porque senão a galera fala, pô, tá utilizando meu nome ainda aqui num jogo que já saiu faz tempo, como assim? E ganhando dinheiro com isso, né? Mas mesmo assim, os caras são das antigas, parceiro, é lenda, eu ainda não me conformo, mas mesmo assim, né, cara? Outra coisa que até foi observada aqui, a galera até falou, ah, é um caça-níquel, né? É um caça-níquel divertido, né, cara? Ele, eu sei que é um caça-níquel, porque, tipo, se vai fazer uma versão HD, podia fazer um novo, né? Mas a galera, eles já tentaram, é uma franquia que a galera já tá tentando fazer coisas faz tempo, né, cara? O último que saiu, digamos, na ordem cronológica, que foi até bom, foi o Underground, que você falou, né? O Underground, que é despretensioso, divertido, sim, bem zoado. Aí os outros que tentaram inventar alguma coisa mais voltado pro sério, assim, que nem... Mas sabe o que é, cara? Skater? É Activision, né? Activision, ela gosta de, tipo, Tony Hawk como se fosse aquela vaca, né, cara? Eles estão tentando tirar leite até hoje, né, cara? Vaca. E não consegue, cara. Já tá, tipo, saindo sangue já, cara, em vez de leite. Saindo sangue, credo. Não, mas é sério, cara. Tipo, tá lá, tipo, me mate, por favor. Não. Eu até entendo, tipo, Tony Hawk, tipo, é muito nostálgico, né? Eu que nem falei na edição lá do vídeo, cara. É um jogo, assim, que se você já jogou antigamente, você até pode ser pescado ali pela nostalgia, mas se você é novo na franquia, você vai demorar um pouquinho, mas pegando a mecânica, cara, você vai se divertir independente da sua idade, cara. Independente se você teve contato com o jogo antes. Ele é um jogo, assim, que tem aquela excelência gráfica, né, cara? É um jogo que tem um gráfico, digamos, bem como essa geração do PlayStation 3, tá ligado? PlayStation 3, Xbox, bem aquele gráfico mais simplificado, mas ele é bem divertido na proposta dele. Eu não paguei tão caro, então pra mim, tipo, a diversão foi bem válida, porque eu me diverti aqui jogando com na gravação, jogando com o meu cunhado, então a gente se divertiu bastante, paguei o quê? Uns 12 reais, e eu achei que foi um preço bem justo, cara. Pra se divertir, tá valendo. Tá valendo, né, cara? É que a galera fala, pô, você pagou 13 reais, cara, mas, cara, vai ver esse preço disso, de um jogo desse aí, pra uma versão de console, cara. É, né? Bom. É que eu tava vendo esses dias, né? Tava vendo o jornalzinho lá. Ah, quanto que tá o Battlefield 3, né? Tá lá, R$99. Peguei, olhei pra minha noiva e falei assim, sabe quanto que eu paguei nesse jogo? Na Humble Bumble? Eu paguei $1.25, tá? Ou seja, eu não gastei nem R$2. Não, você tá mal de conta, hein, cara. O dólar tá R$2.35, você gastou pelo menos uns R$3 aí. É, foi uns R$3, mas sei lá, deu pra entender, né? Sim. Não, é que assim, ó, cara, eu sei que às vezes a galera fala, ah, eu prefiro mais o do console do que PC, por causa do conforto do sofá, mas hoje em dia, cara, você pode plugar seu... A SteamOS tá aí pra isso, pronto, falei. Toma essa, né, cara. Vai ter aquele Live Room, né, que vai sair tipo logo aí, cara, você vai fazer tipo stream seu PC para a TV, então chupa essa. Console, um abraço pra vocês. Ah, mas acho que no dia da publicação vai sair nova parada do Steam, né? Porque não, só pra gente citar aqui rapidão que a gente falou isso, né? O Steam, na semana passada, colocou um contador no site dizendo que ia ter 3 novidades essa semana, né? Na tá segunda... contando aí, Pia? É, não, é que eu tô... Sou Luciano. Que merda. Então, saiu uma das novidades já que foi lá, o SteamOS, o sistema operacional, que é praticamente um Steam com Linux, né? A princípio ainda não saiu, mas vai ser free pra todo mundo, então vai ser alegria. A galera que é fanboy de Linux vai babar pra caralho, né, cara? Vai, cara, o pessoal já... Você tá gozando, né? Já tá almejando. O pessoal de Linux é meio estranho, né? Porque faça você mesmo o seu sistema operacional, né? Sim. Só que acho que agora a Steam vai fazer uma coisa decente com o sistema operacional dele. Toma essa, você já vai ter hate aí, cara, só pra avisar. Ah, meu filho. A gente tá um pouco preocupado, né? E também, acho que hoje, cara, na quarta-feira, acho que é o anúncio do Steam Box, eu acho, né? E o terceiro ponto, cara, eu não sei. O terceiro ponto eu tô com muito medo, cara, sabe, né? Por que eu tô com muito medo, né, Snake? Por quê? Por quê? Adivinha por que eu tô com muito medo desse terceiro ponto? Eu sei que não vai ser, mas, cara, sempre tem um chutezinho ali de Half-Life. Eu duvido. Eu duvido, mas... Fica naquela esperança, né? Que nem ficou no portal, deu certo, por que não? Bom, então vamos lá pra sua música, então, só pra gente parar de conversar aqui, depois falar do joguinho que eu tô jogando. Beleza, minha música, já inspirando em Tony Hawk, eu vou desenterrar ela com uma pazinha bem linda. Não, Não Siga, eu já pedi demais, né? É, Não Siga já é clássico demais, né? Já é clássico demais. Goldfinger também já foi. Sim. Cara, o que pode ser? Cara, você tem Blood Brothers do Papa Roach, você tem TNT. Você que pediu New Girl da última vez, né? Foi, cara, é muito boa essa música. Puta, essa música também é muito boa. Tem uma coisa Kennedy. Nossa, Teddy Kennedy, Stroke Police, cara. Verdade, abertura do Tony Hawk 1. Vai lá, fechou. Então, fechou, né, cara? Então, vamos lá. Fala a caixa e a gente já volta com o meu joguinho. Downtown, gonna beat up drunks. You're gonna drive, I'll bring the beer. It's a late ship, no one to fear. And ride, I'll ride. And ride, you ride. It's a round up time with a good horse. Me, we're gonna drive one screaming off the street. And ride, ride, I'll ride. Uniform and a silver badge. Play cops for real and play cops for pay. Let's ride, you ride. dress is a kick in the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick and ride, ride, our ride. Let's ride. Voltando agora com o joguinho do Zabuzetinha. Cara, é um joguinho que por muito tempo eu fiquei meio pé atrás, mas eu resolvi entrar nesse mundo fantástico. E é um jogo que faz tempo que eu não pego uma temática dessa pra jogar, que é de RPG, né? Que até o Digo falou na última edição de forma mais rasa, mas não falou tanto. Que é o Skyrim, cara. Skyrim, eu fiquei um tempão, ah não, não vou jogar, esse jogo roubou o jogo do ano de Portal. Sabe aquele mimimi, né, cara? Eu fiquei O hater. Não é hater. Mas eu fiquei assim, ah não, não. E da primeira vez que eu joguei, cara, eu não gostei da forma do combate, mas acho que eu não tive aquela imersão toda, né? E até um tempo atrás, antes mesmo do Skyrim, saiu uma promoção do Oblivion, cara. E eu fui jogar o Oblivion, que é o quarto jogo da série Elder Scrolls. Cara, eu não achei muita graça. Tipo, é um jogo que foi lançado bem no começo da geração de PS3 e Xbox. Então fez sucesso pra caralho, porque naquela época não tinha jogo, tá ligado? Uhum. Não tinha jogo nenhum, galera. Não, é um jogo muito massa, de mundo aberto, pra fazer o que quiser. Você precisa pegar a missão, você pode fazer. E, cara, eu fui jogar e eu... Nem quero, cara. Tá vendo que tá virando habitual de fazer no podcast, né? Já tá bem prendendo. É. E, cara, eu falei, olha, é uma promoção de Skyrim, vou comprar aqui, mas eu nunca vou jogar. Eu faço muito isso com alguns jogos. Mas, cara, eu falei, eu vou começar aqui, meu cunhado me incentivou, joga lá, é muito massa. Meu primo que tem pelo menos umas 270 horas de Skyrim. Nossa. Ele tem 270 horas. Ele falou, não, joga lá, é muito massa. Eu fui jogar, cara, no final de semana eu joguei 14 horas no final de semana aí. Eu joguei só... bastante, só 14 horas aqui. Cara, eu só, me internei. Eu só engatei o soro no meu braço esquerdo aqui e fiquei, tá? Não, mas assim, eu falei, beleza. Normalmente quando você vê gameplay, você vê o cara de mago, né? Ou você vê o cara de guerreiro partindo pra cima, né? Eu falei, sabe uma coisa? Eu sou muito fã de agilidade, né? Uma vez eu até perguntei, né, Snake? Tipo, uma vez eu perguntei pra você, Snake, o que você prefere? Você prefere força, que normalmente remete a alguma coisa mais guerreiro, ou inteligência, alguma coisa mais pra mago, ou uma coisa mais stealth, tipo, agilidade mais stealth? Qual que você prefere? Cara, até mesmo no Metal Gear, isso é uma vergonha pra mim, porque eu nunca conseguir ser tão stealth. Eu tento ser um cara mais estrategista ali, mas se for preciso, a gente parte pra porrada. Então seria mais um guerreiro, só que não um guerreiro porra louca, assim, de peito aberto. É um guerreiro, mais um ranger, né? Em vez de um paladino, né? É um ranger, exatamente. Sim. Ele, ele fica entre o stealth e o cara que vai dar a cara pra bater, realmente. Sim. Então, eu tô praticamente stealth, chegando... Eu tô andando na floresta agachada, tá ligado? Pra... Porque assim, se você tá na floresta agachada, você escuta lobo, quer dizer que o lobo tá perto, né, urbano. Aí você, tipo, fica procurando ao redor, você vai lá, mata eles tudo stealth. Tipo, eu vou lá com o arco e flecha, tem bônus no arco e flecha, que é bem legal o sistema de evolução dele, que eu achei bem bacana, assim. Tipo, normalmente em RPG você pega seu ponto e você investe como você quiser, né? Uhum. Esse você investe, mas nas habilidades que você já treinou, tá ligado? Se você matou muita gente de forma, tipo, furtiva, seu level vai aumentando isso, entendeu? Vai aumentando dessa forma. Você aumenta seu level furtivo e automaticamente aumenta seu level normal do jogo, tá ligado? Seu level sim. Então, se você mata muita gente com arco, você vai ganhando arquearia. Então, é muito massa. É um macro gerenciamento de micro gerenciamento. É muito louco falar assim, mas, cara, é muito massa. Porque, assim, se você... Obviamente, se você treina muito com arco, você vai ficar bom com arco, entendeu? Então, é mais ou menos essa lógica. É algo mais lógico. O raciocínio é mais lógico, né? Sim, eu até uma vez até questionei, assim, ah, não, eu prefiro... Eu achei muito mais massa o próprio Dark Souls. Eu acho massa Dark Souls pra caramba, assim. Tipo, Dark Souls é um puta jogo, é um jogo difícil, mas é um jogo que tem uma curva de aprendizagem muito legal. Mas, cara, a forma que o Skyrim se apresenta, o mundo dele se apresenta, né, pra gente, cara, é muito legal, cara. Você subindo montanhas. Eu tinha, tipo, perdido esperança com o RPG há muito tempo, cara, mas eu falei, não, eu vou dar uma chance aqui, vou me divertir. E me diverti, cara, de fato, agora eu tô aqui com o meu... Eu tô com uma ladina, cara, uma nórdica ladina, muito foda. Eu sempre coloco... Cara, eu tenho uma mania de colocar. Eu fui uma vez jogar World of Warcraft e falei, não, vou procurar nomes aqui no livro de Tolkien, né, vou colocar o nome de personagem igual de Tolkien, tá ligado? Aí, cara, todos os nomes tinha, cara, fiquei fudido, cara. Aí eu olhei e falei, não, sabe uma coisa? Eu sei que um personagem lá no Tolkien, ele foi pra um pântano, os pântanos de Nevrast. Aí eu falei, não, Nevrast vai ser o nome de todos os personagens, tanto que o nome dessa personagem também é Nevrast, tá ligado? O nome da personagem que eu tinha no World of Warcraft era Nevrast, esse é Nevrast, tudo que eu tiver fazer personagem feminino, eu faço Nevrast. Aí meu cunhado falou, não, mas você vai jogar com mulher? Eu gosto de jogar com mulher nesse papel mais furtivo, entendeu? Parece que faz mais sentido você jogar com mulher. Não que não existe mulher forte, entendeu? Tanto que tem muita... A filha do Luke... Do Luke, olha só. Do Jorge... Jorge Lucas lá. É lutadora fodida, né, cara? É a tanker mesmo. Sim. Mas, cara, eu acho bem bacana essa ideia de colocar sempre uma mulher pra jogar de uma maneira mais furtiva, entendeu? Então é bem maneiro, cara. E, enfim, cara. É um jogo que eu tô conseguindo me divertir. Eu, essa semana, não tive tanto tempo por causa de... A gente agora que tá com um monte de coisa no canal, eu tô editando coisa pra caralho, né? Mas eu tô adiantando bastante coisa pra poder pegar o Skyrim com um pouco mais puxado aí, cara. É muito massa, assim, porque, tipo, você vai lá jogar, vai lá fazendo as quests e beleza. Mas teve um dia, assim, falei, não, hoje eu não vou fazer quest nenhuma, hoje eu vou explorar. Eu vou andar pelo mundo, é muito legal. Vou passear. Vou entrar em caverna, explorar o que tem. Bom, vamos aqui, então, pra minha música. A música que toca quando aparecem os dragões, cara, que os dragões são muito massa. São os personagens mais fáceis, um dos mais fáceis de matar, porque são bem simples, cara. É muito engraçado que a história, não, você é o único que pode matar dragão, e não, todo mundo mata de boa. É foda. É mais difícil matar o urso do que o dragão, né? Urso, nossa, gigante, cara. Eu ainda não peguei para matar nenhum deles, cara. Porque o gigante dá um tapa no chão, cara, você voa pro infinito. Bom, mas a música que eu escolhi aqui é a música que toca quando você tá enfrentando os dragões. A Dragonborn também é a música temática, né, do jogo. Eu acho muito bacana. Eu até achei que o Rodrigo ia pedir, o Digo, né, ia pedir essa música lá, mas eu falei, não, acho que não pediu, então eu vou pedir aqui. Então vamos lá. look into the sins of your past. Love as if today were your last. Então é isso, pessoal. Essa versão foi meio curta, longa. Não sei como vai ficar depois da edição, porque pra gente aqui já tá gigante. Tá gigante, a gente tá, parece que a gente gravou um versus, né? É, ficou mesma bosta, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse resumo aí do nosso conteúdo geral, né? Do blog e do próprio podcast em si. Cara, inscreva-se no nosso canal, cara. Curta todos os nossos vídeos, cara. Isso é muito importante pra nós. Vocês não têm noção como que um simples curtir no vídeo faz a diferença total. Curta a nossa fanpage. Siga a gente no Twitter, também tem nosso grupo oficial do Steam, grupo oficial do Facebook. E se a pessoa quiser mandar e-mails para o podcast, manda lá para gametrack@levamais.com. Se você quiser mandar e-mail mais direcionado pro blog sobre alguma coisa em geral, pode mandar para contato@levamais.com, né, cara? Bom, Snake, vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui que já tá gigante. Então é isso, galera. A gente fica por aqui, até a próxima edição e falou!